Motivo para ser feliz. Motivo para quem sempre quis. Motivo para um mundo melhor. Motivo para uma vida digna, porém sossegada. Motivo para viver. Motivo a Deus em primeiro lugar. Motivo WX, nosso DJ. Motivo Irmão Preto. Motivo Mano Félix. Motivo MC Pingo. Motivo Rap MX. Motivo Manos Blacks MCs. Meu amigo, ele queria viver esquecendo o que aconteceu. O quê? Dando início na sua nova vida, sem perceber que já estava curta. Aonde estiver, não importa com quem. De você, amigo, sempre lembraremos. MC Pingo, sem medo de dizer não. Não vai, amigo, nós precisamos de você. Não vai, não. Mais uma vez então. Não vai, não. Não vai, não. Não vai embora, não. Por quê? Porque você, você podia ser um bom cidadão. Deixa comigo então, somente nós. Manos Black pode te ajudar. Escute tudo o que vamos te falar. Rap MX também está tentando te alertar. O quê? O quê? Tome cuidado porque o perigo pode estar por perto. E qualquer vacilada vão te mandar pro inferno. O inferno é aqui, não existe outro lugar. Duvido a sua mãe, escute o seu pai. Meu filho, quando sair, diga aonde vai. Não vai, não vai embora não. Porque você, você podia ser o quê? Um bom cidadão. Mais uma vez então. Não vai, não. Não vai, não. Não vai embora. Porque você podia ser um bom cidadão. Filho nova, não quero perder você. Lembro dos momentos que passamos juntos. E você queria ser. No quarto da sua casa vejo seu retrato. Lembrança marcada no peito, lembrança marcada no peito. Amigo, a gente nunca vai te esquecer do seu sorriso e o seu jeito de ser. No sonho você se aproximou de mim, dizendo amigo, não chore assim. Não chore assim. Não vai, não. Não vai, não. Não vai embora, não. Porque você, você podia ser um bom cidadão. Mais uma vez então. Não vai, não. Não vai, não. Não vai embora, não. Por quê? Porque você, você podia ser um bom cidadão. Todos comigo então. Oh oh, oh oh, oh oh, oh, oh. Porque você, você podia ser um bom cidadão. Mais uma vez então. Oh oh, oh oh, oh oh, oh, oh. Porque você, você podia ser um bom cidadão. WX, nosso DJ, então. Vocês agora. Vocês.